O Senhor falou a Moisés: levanta-te, meu escolhido. Arão, teu irmão, será voz a Faraó, que é obstinado e perdido. Com sinais e maravilhas eu mostrarei meu poder. No Egito a verdade brilhará e o povo irá me conhecer. Desertos e nas terras, eu sou a sua libertação. Faraó, teu coração endurecido não poderá resistir. Quando eu estender minha mão, o Egito irá sucumbir. A vara lançada se tornou em serpente. Os magos tentaram, mas não conseguiram, pois a força do Senhor é evidente. O seu povo ele vai redimir. As águas do rio se tornaram em sangue e os peixes morreram, o desespero surgiu. Mas em cada juízo há um clamor que ao Egito a verdade conduziu. Deixa ir meu povo, diz o Senhor, para que me sirvam em adoração. Nos desertos e nas terras, eu sou a sua libertação. Faraó, teu coração endurecido não poderá resistir. Quando eu estender minha mão, o Egito irá sucumbir. Nós clamamos, liberta-nos da opressão. Teu poder é o que buscamos. Em ti encontramos salvação. Com cada sinal, com cada maravilha, a nossa fé irá aumentar. Pois sabemos que és o Deus que guia e nos leva a te adorar. Deixa ir meu povo, diz o Senhor, para que me sirvam em adoração. Nos desertos e nas terras, eu sou a sua libertação. Faraó, teu coração endurecido não poderá resistir. Quando eu estender minha mão, o Egito irá sucumbir. Então o povo cantará, liberdade em ti encontrará. O Senhor é Deus, sempre será. Em cada geração ele reinará.